não preciso de mais ilusão. Eu não preciso de decepção. Eu não preciso de mais uma mágoa. Eu não preciso de mais uma lágrima. Mas ainda tem